Lixeirinha. Olá, boa noite, Franca. A gente está começando mais um programa Lixeirinha aqui pela sua Rádio Unifran FM 101.3. Para quem não sabe, Lixeirinha é um programa semanal que vai ao ar todas as quartas-feiras às 9 horas da noite e reprisa aos domingos às 4 horas da tarde. E eu sou o Tuizinho, para quem não me conhece. E hoje o programa tá muito especial, como se não bastasse, né? Tem muita novidade, muita coisa interessante aí. E eu queria já começar o programa dando um salve aí pro Guerrilha Gig, que é um coletivo aqui de Franca. Coletivo cultural, eles estão sempre trazendo artistas independentes para Franca e realizando vários e vários eventos. E não só em Franca também, eles sempre viajam para cobrir eventos em outras cidades. Eu, até o ano passado, eu morava com eles na sede deles ali. Eu já colaborei bastante com o Guerrilha Gig, mas não diria que por motivos de incompatibilidade, mas eu acho que até de incapacidade minha de saber lidar, eu resolvi abandoná-los para própria evolução do coletivo, né? E evoluíram de fato. Mas a gente não dá para negar que a gente fala a mesma língua e tem muita coisa em comum, muita iniciativa em comum. Eu aqui no programa Lixeirinha e eles lá com o coletivo. Eu tô fazendo essa referência ao coletivo por dois motivos, em especial. O primeiro é que semana passada, durante a reprise do programa, o próprio coletivo divulgou no Twitter o programa e elogiando. Muito obrigado. Só que disseram que o programa é voltado à minha pessoa. E eu admito que é voltado mesmo à minha pessoa, porque acho que a visão do artista pode parecer que não é tão abrangente assim, porque não tá de fora para dentro, não tem aquela visão panorâmica crítica das coisas. Porém, é uma visão de dentro para fora. Então é legal pro ouvinte saber como é que é, mais ou menos, fazer parte disso tudo. Afinal, eu nunca vou atrás das coisas, mas as coisas vêm atrás de mim. Então, o que eu faço? Eu levo meu radinho, eu faço a matéria, entrevisto, lanço as músicas da banda no programa e por aí vai. Então eu vou deixar aqui meu salve pro coletivo. E pra quem quiser saber mais sobre o coletivo, é só entrar no site deles, que é guerrilhagig.com. Então eu queria aproveitar esse papo de coletivo do Guerrilha Gig, que o ano passado, em fevereiro do ano passado, quando rolou o Grito Rock e eu ainda fazia parte do coletivo, a gente foi cobrir o Grito Rock de São Carlos. E no finalzinho ali do primeiro dia de festival, tô com uma banda de Recife, que é o Johnny Hooker and Candeias Rock City. Johnny Hooker é um figuraça e tive a oportunidade de conhecê-lo lá em São Carlos mesmo. Que fora do palco é uma pessoa, mas quando tá no palco é outra pessoa. Acho que ele é possuído. E ele vai participar desse prêmio Multishow, que eu não sei que dia que é, não sei também que categoria que ele tá concorrendo nem nada. Mas aqui no site ele diz que as pessoas deveriam votar nele por uma música brasileira com mais nudez gratuita. É, lógico que ele tá se referindo às grupezinhas que sobem no palco lá e ficam se fazendo. É rock and roll, né? Então vamos ouvir a música Let's Get High, do Johnny Hooker, que é do bootleg que eu editei do show deles do ano passado lá em São Carlos. E fica a dica aí pro pessoal que gostar da banda e quiser votar nele no Prêmio Multishow. Tá aí. Que povo careta, sem maneu. Back a few minutes to go dance, man, say the best weed I ever hear. Build my home and raise my flag. I felt the smoke through the wind coming from the buildings. And I knew that I had found my friends. Said that life was gonna be here. Met some boys and some girls and they made a laugh and naughty. I asked them where the dealer was. And everybody lost somebody. They will get you high. They will blow your mind. Till you find yourself with a way out to go. They will make you cry. They will ruin your life. But I bet you never love them. I asked them what was in the world, and everybody laughed about it. Yeah, they won't get you high, they won't blow your mind. Till you find yourself with a world to go. De volta então aqui na sua rádio Unifran FM 101.3 com o programa Lixeirinha. A gente ouviu Let's Get High do Johnny Hooker e Candeias Rock City. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu queria tocar aqui uma música de um mala que eu conheci aí uns anos atrás, o Julô. E eu não... A gente sempre tá compondo juntos também e gravando coisas juntos pra variar, né? Mas, porém, eu não conheço ele pessoalmente e a gente sempre grava pela internet. E a música que a gente vai ouvir dele é uma música chamada I Want Talk About Way. E na sequência a gente vai ouvir uma banda chamada Os Flutuantes, que é uma banda que o próprio Julô dirigiu um clipe deles, que tá rolando no YouTube aí. Mas não é a música do YouTube que a gente vai ouvir aqui, não. É uma outra música chamada Festinha, que na verdade é uma jam. E foi por isso que eu resolvi trazê-la à tona, porque acho que nenhuma banda hoje em dia tem a macheza de gravar jams intermináveis, né? Que nem essas bandas dos anos 70 faziam, ou do final dos anos 60. Você pega aí um disco dessas bandas, não progressivo, mas de rock, banda de rock mesmo, e tem aquelas jams intermináveis ocupando ali, você olha o vinil, tem aquela faixa gigantesca. Tem aquelas suítes também, que ocupavam um disco inteiro, duas músicas, uma de cada lado, mas isso aí já é uma pilha mais progressiva. Aqui a gente tá falando de banda de rock mesmo, de rock puro. Pra quem gosta aí de rock, eu acho que é um prato cheio. A começar pela abertura do programa, que foi o Johnny Hooker. Agora então a gente vai ouvir o Julô com a música I Want Talk About Way. Depois a gente ouve Os Flutuantes com a música Festinha. E daqui a pouco eu volto. Rádio Unifran FM 101.3. Lixeirinha. Seu programa mais café com leite da rádio brasileira de todos os tempos.